3 de Lamaçãs, foi este o cenário na manhã desta quinta-feira. A greve por distritos chegou a Braga. Dezenas de professores juntaram-se à porta. Apenas um deu aulas. Eu, como contratada, todos os anos estou numa escola nova. Todos os anos tenho que lidar com o funcionamento de uma escola diferente. Sente também na pele a distância que fica de casa? Sim, nunca. Eu é o primeiro ano em 19 anos que estou em casa. Por diferença de um mês, não passei para o décimo escalão. Ora, só mais tarde, ou seja, em 2020, é que eu fui reintegrada no décimo escalão. Ou seja, há aqui 15 anos que não me foram atribuídos em termos de remuneração, não é? Adequada. A recuperação integral do tempo de serviço, uma avaliação sem cotas. Eu sou uma das professoras que tive excelente e desci para bom, ou seja, isto não é admissível. Nós trabalhamos, damos o máximo pelos nossos alunos e depois temos estes entraves na carreira. Pedem ao governo respeito e exigem ser ouvidos. Apesar do arranque das negociações com as organizações sindicais, as palavras do Ministro da Educação não convencem os professores. Dizer que vai acabar com os professores de casa às costas não é uma realidade. Não é uma realidade, já li. E para... e terras de Boro. E acho que eles precisavam de horário de 14 horas e às vezes tinha sorte, outras não serve, como completarem horário. Como eu, são milhares de pessoas que não vão ser abrangidas. Acho que não há respeito por eles, não há valorização. Foi-lhes retirado o tempo de serviço e acho que eles precisavam desse apoio. O distrito de Braga reúne cerca de 72 agrupamentos, com um universo de mais de 10 mil docentes. O Sindicato dos Professores do Norte fala de uma adesão à greve que rondou os 90%. Os concelhos de Esposende, Barcelos, Guimarães e Terras de Boro foram os que tiveram mais escolas encerradas. O nível de adesão em Barcelos é bem superior a 90%. Aqui neste agrupamento, rondará, nesta escola concreto, um professor em 70 diz muito do que se passa. Num agrupamento das taipas, 4 em 140, números reais. E isto é um exemplo do que está a passar no resto do distrito. Em Braga, a paralisação começou de manhã, à porta das escolas. À tarde, os professores seguiram para uma marcha no centro da cidade. Desde o início de janeiro, a luta dos professores tem encerrado escolas e deixado centenas de alunos sem aulas. Ouvimos a reportagem do Porto Canal sobre a manifestação, a greve dos professores no dia 19/1 em Braga. E agora lemos um artigo da TSF, já de 14 de janeiro. Os professores consideram a manifestação histórica e prometem continuar a luta. De acordo com a PSP, participaram mais de 20 mil pessoas no protesto. Há aqui uma diferença brutal entre os 20 mil que a PSP diz que estiveram em Lisboa e os 100 mil que o sindicato Stop avançou. A manifestação foi promovida pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, sindicato Stop, e milhares de professores e outros profissionais do setor concentraram-se na Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, desfilando até à Praça do Comércio, numa ação que durou 5 horas. André Pestana, que é o diretor do STOP, disse que os cordões humanos e os protestos nas escolas vão continuar e que os professores vão concentrar-se junto ao Ministério da Educação quando as reuniões com os sindicatos, nesta semana em que estamos. Hoje é dia 27 de janeiro, ontem mesmo houve manifestações em todo o país, com milhares de professores a manifestarem-se nas suas cidades. Mais de 26 mil alunos não têm professores ou têm falta de professores. Estiveram sem aulas por falta de professores, revelou o relatório Estado da Educação. Ouvimos a reportagem da RTP agora. Em Coimbra, a lição foi dada por mais de 3 mil professores. Saíram à rua em dia de greve. Garantem ao governo que não vão parar. Ministro da Educação, tenha percepção, olhe para trás, tenha percepção do que é isto, do que é a revolta e do que é finalmente o cansaço de uma classe e a união. Sinto-me em baixo, eu e todos os meus colegas da minha escola. Sinto o cansaço, o desânimo, sinto-nos indignados pela falta de respeito que o governo tem tido connosco. Esperemos que eles nos escutem para melhorarmos a situação de todos nós. Nós somos a base deste país. A educação é fundamental. Exigimos respeito. É o sétimo dia da greve nacional com incidência distrital, convocada por 8 sindicatos. Em Coimbra, a adesão foi quase total, garante a FENPROF. A greve no distrito de Coimbra está acima de todos os dias anteriores, atingindo o nível de 95%. O descontentamento dos professores também se fez ouvir em Valença. O protesto foi organizado pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação. Juntou professores e pessoal não-docente de vários concelhos do Alto Minho. Os não-docentes estão aqui em força. Tanto assim é que várias escolas do distrito acabaram por encerrar. Se nós observarmos bem, a educação bateu no fundo, senão não estávamos nesta situação. Desta vez, ninguém nos engana. Se os costas não recuam, voltamos para a semana. Entre a Póvoa de Varzim e Vila do Conde, centenas de profissionais da educação formaram um cordão humano. Desde 2009 posso dizer claramente que ando a pagar para trabalhar. E acho que já chega. Cascais e Pinhal Novo foram também palco de protestos. Em Palmela, professores de 6 escolas reuniram-se em plenário. Garantem que não vão desistir da luta até que o governo ceda. Prometem juntar-se à Marcha pela Educação, convocada pelo STOP para o próximo sábado em Lisboa. Esta quinta-feira foi publicado o relatório do Estado da Educação, que revela que mais de 26 mil alunos estiveram sem aulas no ano letivo passado por falta de professores, e alerta que os salários impedem os docentes de aceitarem vagas onde as rendas são elevadas. Estou a ler um relatório da Agência Lusa. O Conselho Nacional de Educação analisou os dados da Direção-Geral da Administração Escolar e concluiu que dos cerca de 1 milhão de alunos no ensino público foram afetados 26 mil alunos ao longo do ano letivo 2021-2022 por falta de docentes em escolas do norte a sul do país. O número de horas sem professor variou ao longo do ano, sendo que foi no mês de maio que as escolas reportaram o maior número de horas a concurso e de alunos afetados, revela o relatório Estado da Educação 2021. Nota ainda para o facto que o sindicato STOP, o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, disse que a semana passada mais de 100 autocarros com professores que se dirigiam à manifestação de Lisboa foram revistados pela polícia. Nas redes sociais surgiram publicações parecidas que davam conta que as forças de segurança estariam a forçar os autocarros a parar. Uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã indicou que 60% da população portuguesa concorda com as greves dos docentes em curso. Apenas 12% pensam que a situação dos professores está melhor e mais de 50% acham que a situação tem piorado. Quem ensina a voar não pode rastejar, dizem os professores em luta, e as greves estão planeadas para as próximas semanas. Uma última nota dizer que muitos dos professores se organizaram autonomamente através de redes sociais ou WhatsApp em grupos em que foram organizando as greves para as suas escolas, sendo que estas greves têm este fator de descentralização e organização autónoma que faz com que haja cada vez mais adesão de mais professores às greves. A próxima greve decorrerá já amanhã em Lisboa, a segunda marcha nacional pela escola pública a 28 de janeiro.